O tema a ser colocado aqui hoje é a riqueza a serviço ou em benefício da coletividade. É, quando a gente fala aqui de riqueza, a gente está falando sim de riqueza material. Por que riqueza material? Existem alguns dados aqui que talvez são poucas pessoas que sabem, ou poucas pessoas que conhecem, sobre a questão da riqueza material. Que não adianta a gente... Até teve uma pessoa hoje que me perguntou, mas afinal das contas, o que tem que ver a riqueza? Até vou dizer quem é que foi, meu filho. É o maior crítico meu, mais novo. Ele disse assim, mas o que tem que ver a riqueza material com o centro espírita? Aí eu disse assim, olha, de repente as pessoas não sabem tudo aquilo que acontece no nosso planeta. Então, são alguns números aqui que, às vezes, vão fazer com que a gente realmente pense sobre a questão da riqueza. E depois, é claro, em contrapartida, vem sempre a explicação espiritual, que é aquela explicação que faz com que a gente pegue e dê a mão à palmatória, porque tudo aquilo que está acontecendo, tudo aquilo que acontece, é porque nós mesmos desenhamos ou redesenhamos o nosso passado e somos aquilo que nós plantamos numa outra existência. Então, assim, ó, existe uma organização internacional, não governamental, quer dizer, é uma ONG, que não tem, de certa forma, uma situação financeira, ou não tem nenhum interesse financeiro, que é a Oxfam, lá da Inglaterra, é britânica, né? Ela coloca, na questão de 100 países, como é que se buscariam as soluções do problema da problema e da injustiça social. E através de campanha, programas e de desenvolvimento, elas colocam ações emergenciais para que aconteçam alguma coisa para resolver os problemas daqueles menos beneficiados. Mas existem alguns números aqui que a gente precisa saber. Assim, ó, em outubro de 2015, foi apresentado um estudo com o seguinte dado alarmante. 1% da população global, 1% da população global detém a mesma riqueza que 99% dos restantes. 1% da população, que deve ser hoje um universo mais ou menos de 8 bilhões de pessoas, detém a riqueza dos outros 99%. Mais um outro dado, assim, que vai um pouquinho mais adiante, né? Em 2015 também, existia uma pesquisa que dizia que 388 pessoas, indivíduos, eles concentravam a riqueza dos outros 50% da população mundial. Quer dizer, 388 pessoas concentravam a riqueza de 4 bilhões de pessoas. Em 2015, esse número de 388 pessoas diminuiu para 62 pessoas. Quer dizer que hoje nós estamos num universo onde 62 pessoas, indivíduos, que nem nós aqui, ó, de carne e de osso, eles detêm a mesma riqueza, o mesmo poder econômico, o mesmo capital, grana, dinheiro, do que os outros 4 bilhões de habitantes do nosso planeta. Às vezes as pessoas começam a ficar pensando assim, mas peraí, são números totalmente exorbitantes. 62 pessoas controlam a mesma quantidade de grana, dinheiro, capital, money, do que os outros 4 bilhões de pessoas que existem no nosso planeta. Estudos, quiserem procurar na internet, a Oxfam Internacional. É uma organização britânica. Bom, Esse documento foi entregue aos principais líderes do nosso planeta para tentar, de repente, resolver o problema daqueles que moram, o que eles sucumbem pela inanição. O que é inanição? É a falta de comida. Eles morrem de fome. Tudo isso a gente tem que ficar sabendo que são estatísticas reais e que a gente está passando por esse momento aqui no nosso planeta. Aí vem um ponto em que, quando a gente começa a ler esse tipo de notícia, a gente começa até a se revoltar. E alguns até chegam e se perguntam, mas afinal das contas, por que é que se permite tudo isso? Por que é que Deus permite tudo isso? Porque, afinal das contas, num planeta onde existem 8 bilhões de pessoas, né, 1% domina a quantidade maior de 99% da economia. Bom, aí vem, em contrapartida, aquilo que é bom no Espiritismo, né, que ele sempre nos dá uma explicação. O que, que pode ser realmente feito na questão aqui da questão de utilizar essa riqueza, utilizar esses bens, grana, materiais, em benefício aos outros? Aí vem aquela questão do capítulo 9, na terceira parte do Livro dos Espíritos, que trata, entre outras coisas, sobre a questão da desigualdade das riquezas. E na questão 811, se vocês verificarem, essa questão convida a gente a refletir sobre essa desigualdade das diferenças e desigualdade das riquezas, e que faz com que a gente pense na diminuição das diferenças sociais. Então, ela coloca aqui que, diante dessa igualdade das riquezas, não seria possível, se se igualasse a riqueza entre todos os seres humanos aqui no planeta, diante das diversidades das faculdades mentais, da inteligência de cada um, e dos caracteres que se opõem a isso. Quer dizer, cada um que adquiriu essa riqueza, bom, foi por algum mérito. Por algum motivo eles são ricos. Não interessa a forma e nem a questão. Mas, de alguma forma, eles chegaram a esse tipo de riqueza material. Não se fala aqui de riqueza espiritual, e muito menos de riqueza ética ou moral. Na mesma pergunta, 811A, a resposta dos espíritos chama-nos a combater o egoísmo, que seria a nossa verdadeira chaga social. Ainda, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, pode-se observar a desigualdade das riquezas é um dos problemas que, em vão, quer dizer, não se vai resolver, se procurar resolver, quando se considera apenas a vida atual. Bom, aqui está a resposta. Quando se considera a vida só, essa vida atual, essa atual existência que nós temos aqui e agora, bom, nós não vamos conseguir resolver o problema dessa diferença de riqueza. Porque nós estamos considerando somente o quê? 50, 60, 70, 80 anos de nossa vida atual. A gente estaria desconsiderando uma vida milenar. Uma vida, digamos assim, uma quantidade enorme de reencarnações, encarnações, desencarnações, de nós aqui. E se nós estamos numa situação mais ou menos de riqueza material, é porque nós construímos ou nós desconstruímos alguma coisa. Aqui, então, ele coloca assim, lamenta-se com razão o triste uso que algumas pessoas fazem da sua fortuna. Bom, aqui a gente não tem ideia, Porque no meio de 62 pessoas, se a gente botar lá 3, 4, 5 mil pessoas, também deve ter um monte de dinheiro. Se a gente colocar lá 8 milhões de pessoas, que são 1%, né? 8 bilhões de pessoas, que são 1% da nossa população do planeta, também tem um monte de dinheiro. Mas será que realmente existe o interesse dessas pessoas em diminuírem as diferenças e diminuírem o sofrimento daquelas pessoas mais necessitadas? Então aqui ele coloca assim mais uma coisa que eu coloquei entre aspas. É claro que se o homem só tivesse uma existência, nada justificaria semelhante repartição dos bens terrenos. Se existisse só uma existência, bom, provavelmente não existiria essa injustiça na divisão dos bens terrenos. Mas se em lugar de limitar sua vida ao presente e considerar-se, e a gente vai considerar as vidas passadas também, o conjunto de existências, vê-se, vai se perceber que tudo se equilibra com justiça. Então, mais uma vez aqui, o Espiritismo, ele vem aqui através da lei da justiça e depois da lei da caridade, nos explicar, nos esclarecer, que tudo existe por algum motivo. Se essas pessoas que têm um monte de grana, um monte de dinheiro, não estão fazendo a parte delas, bom, um dia elas serão, digamos assim, os miseráveis que existem hoje. Isso é a lei da causa e efeito. Existe aqui uma outra questão muito interessante. As leis podem modificar momentaneamente o exterior, mas não podem modificar o coração das pessoas. Pode até a lei dos homens tentar modificar o exterior, por fora, mas aqui dentro, aquilo que está dentro de cada um de nós é muito difícil de modificar. Eis porque tem um efeito temporário essas leis e provocam sempre uma reação mais desenfreada. A fonte do mal e do egoísmo e do orgulho. Exatamente por isso que existem essas diferenças sociais. Mal está no egoísmo e no orgulho. Os abusos de toda espécie cessarão por si mesmos quando os homens se distinguirem e se dirigirem diferentemente do caminho que estão se dirigindo agora pela lei da caridade. Então aqui fica a lei da caridade como uma lei suprema, que é a lei natural, uma lei divina, que coloca assim a questão sobre essa divisão das riquezas. Então, mais para o final aqui, só para... Porque isso aqui é uma coisa que tem que ler, porque senão não se consegue explicar tamanha a profundidade da importância, né? Com base no texto acima, quer dizer, ele coloca aqui que com base naquilo que foi escrito, aquilo que veio no Livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, não achamos que o caminho seja a igualdade total das riquezas. Isso nunca vai existir, igualdade total das riquezas materiais. Mas sim o caminho de um amadurecimento maior para que as diferenças dos problemas sociais e econômicos que continuem a existir sejam menores. Tem que diminuir essas diferenças. E que aqueles que temporariamente detêm esse poder econômico, essas riquezas, possam colocá-las em movimento. Grana gera movimento e a serviço da coletividade. Então, aqui coloca a questão da riqueza a serviço da coletividade, que não vai se terminar nunca essa questão da concentração de dinheiro para mais pessoas e menos grana, menos, digamos assim, matéria para uma quantidade maior de pessoas. Isso sempre vai continuar. O problema é que, se num futuro, onde nós vamos reencarnar e que nós vamos ser, de repente, uma dessas pessoas, que a gente se lembre que nós temos que fazer com que a riqueza seja o motivo de evolução social. E, na nossa região, não existe uma pobreza exatamente. Existe muita gente que também tem muitas posses, tem muito, digamos assim, poder econômico, mas que talvez não esteja fazendo exatamente aquilo que é necessário se fazer em benefício daquelas pessoas que têm menos. Então, isso é um motivo de reflexão, porque todos nós, por menos ou mais que nós temos, nós podemos fazer algo a mais. E não ficar esperando para o governo, se ele é corrupto, se ele não é, nós temos que fazer a nossa parte. Sem querer justificar aqui a ação errada de um monte de safado, de um monte de sem vergonha. Mas nós não temos que ir pelo mesmo caminho. Nós teríamos que fazer a nossa parte, também nós, apesar de não ter muito.